estamos no rap, não é de brincadeira. Favela, máfia, atravessando barreira. Dou minha vida pelo rap nacional. Música que nos resgatou do mundo criminal. Está frenético o ritmo da humanidade. O preconceito musical na corte da alta sociedade. Favela mafia do interior paulista. Resistência musical nesse mundo capitalista. Tô no mundão, mais um maloqueiro. Criado nas ruas do gueto brasileiro. Por muitos odiado, também discriminado. Mas não tô sozinho, truta, Deus tá do lado. Pra nunca caminhar em passos de fracassado. Nessa proteção eu não preciso de blindado. Pra música brasileira está faltando atenção. Rap gangster, vive clima de tensão. Tá ciente que pra tudo tem a hora. Às vezes um grito e o cheiro é de pólvora. Na vida dos rappers, isso é cotidiano. Acontece dia ou noite para quem é suburbano. O sistema tenta confundir a sua mente. Quer ver o rap instinto apontando no ser delinquentes? Por debatemos de frente e o problema social. Por isso é banalizado no território nacional. Se você é da Vox, pode crer, pode crer. Se você é da Jornal, pode crer, pode crer. Se você é da Notícia, pode crer. Mas se não tá com rap nacional, destrava o MC. O MC. Se você é da Difusora, pode crer, pode crer. Se você é da Jovem Pan, pode crer, pode crer. Se você é da Transamérica, pode crer. Mas se não tá com rap nacional, destrava o MC. Fazer rap é o ritmo que nos contagia. Só falta mais espaço para a arte da periferia. Hip hop, elevação, música, paz e amor. Várias histórias do gueto, sou apenas o narrador. Outro lado da verdade do país do carnaval. Ainda visto como apologia, criminoso, marginal. Sem nenhum preconceito, conquistamos respeito. Lutando por nossos espaços, defender nossos direitos. Quer tirar de cena o rap revolucionário? Prefere dar ibope a mod universitário. Faço por amor, dinheiro é consequência. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, paciência. Se fortalecendo o movimento do rap. Viajando em shoppings cru, G-Funk e trap. Quem pensou que o sonho está distante? Mudando a história exatamente nesse instante. Se você é da Vox, pode crer, pode crer. Se você é da Jornal, pode crer, pode crer. Se você é da Notícia, pode crer. Mas se não tá com rap nacional, destrava o MC. O MC. Se você é da Difusora, pode crer, pode crer. Se você é da Jovem Pan, pode crer, pode crer. Se você é da Transamérica, pode crer. Mas se não tá com rap nacional, destrava o MC. MC, MC, MC, MC, MC. Favela, máfia, resistência musical.